Muita treta. É muita treta. Eu vou cantar até as grades se estourar. E os aguilhões não vão resistir. A minha forma de pensar destraçalhar suas heresias. Meu objetivo, vou metralhar nas ideias. Pode ir pra quem tá comigo, porque aqui o bang é forte. A ideia de mil graus, sobrevivendo a selva de pedra. Fui excluído do templo do mal. O ancião tem voz sagaz, fala como um dragão. Se embriagando das almas ali é tipo Paquistão. Serve de murra e Belial, cê tá na minha mira. Aqui neurônio avançado. Salicine sua ideologia. O nepotismo religioso indica a família e se entrega pras trevas. Te faz de otário, manipula heresias do templo de pedra. Fala de amor de boca cheia, mas é só teoria. Sepulcro caiado, bonito por fora, mas por dentro estão vazios. Anjo de luz que transfigura em templo cinza. Eu tô na febre porque você destruiu muitas famílias. Lágrimas pesam no céu porque foi crucificado. Descendências não resolve resgatar quem foi lançado nos calabouços do ódio, no sistema como escravo, na fornalha, na cova. Você tá provado, apedrejado na terra, mas no céu é levantado. Pode pá, pode pá, pode pá, pode pá, pode pá, pode pá, pode pá, pode pá. Para com essas ideias tortas de querer me arrastar. Seus olhos brilham cifrão, evangelho de Bagdá. Não prego conhecimento, só quer prosperidade. Falar de Jesus romano do Vaticano é verdade? Um, dois, três, estamos enganando vocês. 7, 8, 9, mais um assalto outra vez. Os orixás do secretismo estão tudo aí dentro. Meu rap é a chave que liberta os pretos do seu templo. No palo hebraico, pergaminho que foi alterado. Inácio de Antioquia, alterei tudo, cê tá ligado. Nunca paro pra pensar que os 33 anos de Cristo são 33 tal de maçom. E a ligação com o ocultismo, arquiteturas de templos, espelhos de Amon-Ra. E os faraós são pastores querendo predominar. Não massageio o seu ego, não aliso o seu saco. Aqui é monstro nas ideias, pra ti não me encaixo. A Babilônia vai cair, tornar morada de demônios. Suas filhas prostituta de Lutero põe em sono. Danger do seu tabuleiro predomina a serpente. Do sistema um fantoche que doutrina a sua mente. Bispo Maceta, Genor, Valdemiro, Feliciano, Malafaia, Abílio, Marsola e os praticanos. Não engana, minha cota é poder te despertar do lixo do cristianismo que querem te impregnar. Muita treta, muita treta. É muita treta. Muita treta será quando estiver diante do trono e for julgado seus atos, ministério profano. Você prefere me apedrejar em vez de se converter. A prostituta e suas filhas, eu tô de olho em você. A besta vai se levantar com ela, o dragão, caçando a mulher e seu filho que voa na dimensão. Muitos estão perdendo a fé por causa de profecia. Pregou Romilso Ferreira e as datas não se cumpria. E nem por isso eu desfaleço, sigo adiante, pois creio na vida eterna, coroa de diamante. Me comprou com carmesim e seres escoltado. Eu tenho essência no rap, informação causa um estrago. Eu entupeto a sua mente, massa cefálica de evolução. Por isso que não me entende qual é minha missão. Pode e é necessário pode as perseguições vir. É através das perseguições que o eterno trabalha o seu caráter em nós. Por isso que o apóstolo Shaul falou que ele queria se tornar participante dos sofrimentos de Auschwitz. O apóstolo Shaul foi um dos homens mais perseguidos no Novo Testamento ali. Ele sofreu muita perseguição. Por quê? Porque ele também perseguiu a igreja do Machia. Depois de Auschwitz apareceu para ele e falou: agora você vai ver o quanto é importante sofrer pelo meu nome. Então ele sofreu muita perseguição. O próprio Machia, o próprio Auschwitz, quando estava na terra, quando ele curava as pessoas, os fariseus vinham até ele e diziam assim: ele está curando as pessoas, mas é pelo maioral dos demônios que está nele. Chamou Auschwitz de endemoniado. Auschwitz virou e falou assim: ó, a blasfêmia contra o filho do homem tem perdão, mas contra o Espírito Santo não há perdão. E Auschwitz também foi chamado de louco. A própria família de Auschwitz chamou ele de louco. Então, se ele chamou Auschwitz de louco, se ele chamou Auschwitz de endemoniado, eles não vão chamar os seguidores de Auschwitz também de endemoniado e de louco? Lógico que vão, hein? Por isso que eles estão aí na internet aí dizendo que eu sou louco, que eu sou endemoniado. Mas quem chamou Auschwitz de endemoniado? os fariseus, os religiosos. Quem chamou Yahusha lá de louco, de várias outras coisas lá? As pessoas que estavam perseguindo ele. Porque se não tiver vindo as perseguições, significa que nós estamos pregando errado. Por quê? Porque a mensagem verdadeira do Eterno é loucura para as pessoas aí do mundo. Aí é loucura. Eles não conseguem compreender porque para eles é loucura, mas para nós é o poder do Eterno, é a salvação do Eterno.